olho com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. DJ Elias Concordiense, o DJ da humildade, tocando pra galera, porra! Uma vez eu te falei, aô, sofrência! Tenho que aceitar tudo. Sinto muito, mas não

achando que eu sou chiclete. Mastiga agora e já já esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando pra parar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. DJ Elias Concordias, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Aô, sofrência! Você me esqueceu, igual a qualquer um. Te odeio, te odeio, te odeio, mas não sinto ódio nenhum. Os nossos momentos, eu tento esquecer. Agora que passaram, só penso no que eu poderia dizer. Se pode fogo tocar pra mim, a lapada quente de Marapani me faz esquecer que eu te perdi. Apresentando DJ Elias Concordiense, gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Tailandense Produções. Hoje bateu forte a saudade. Aô, sofrência! As lembranças do nosso amor. Nem tempo apagou. O meu sentimento é de verdade. Você eu me dediquei, mas não deu valor em mim. Eu sofro, choro, sozinho, pensando em você. Meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela, por ela. Eu me apaixonei por ela. Produções. Hoje bateu forte a saudade, as lembranças do nosso amor. Nem tempo apagou, meu sentimento é de verdade. A você eu me dediquei, mas não deu valor. Oh,